A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das Três Fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia, você que está na sintonia aqui da sua rádio Transamérica Foz 104.5 e transamericafoz.com.br. Hoje é sábado, 21 de maio de 2016. Eu sou Guilherme Wojtkowski, versão com gripe, né? Meio fanho no dia de hoje. Este é o programa Fronte Transamérica até meio-dia, trazendo a você música, informação, opinião e, na medida do possível, né, também bom humor. Afinal, ninguém é de ferro. Interaja conosco pelo WhatsApp 45 88 28 2828, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. E vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E foi uma quinta-feira, no mínimo, diferente para os 15 vereadores de Foz do Iguaçu. Ao invés de sessão na Câmara, eles cumpriram quórum absoluto no prédio do Ministério Público, convocados todos para depoimento no mesmo horário com o promotor Luiz Mafra, para que prestassem esclarecimentos individuais sobre denúncias de irregularidades na área da saúde. Ao contrário do que muita gente imaginava, de que o caso guardaria relação com as denúncias de fraudes em contratos, né, desvios de recursos e etc., a denúncia em questão era um tanto mais prosaica, digamos assim, né? Ao promotor, os vereadores tiveram de responder se são verídicas as denúncias de que, pelo menos alguns deles, estariam indicando pacientes para atendimento e cirurgias, fazendo aí com que esses pacientes furem a fila do SUS, configurando favorecimento. Conforme os relatos que recebemos, né, todos os vereadores, sem exceção, negaram ter feito esse tipo de prática e até mesmo alguns dizendo aí que nunca tiveram conhecimento a respeito da existência desse tipo de ação por parte de alguns dos colegas, né? Em declarações à imprensa, vereadores se afirmaram desconhecer essa prática tão falada no boca a boca aqui na cidade e alvo até mesmo de promessas a eleitores durante a campanha. O que me deixa, observando aí também os casos de Brasília, com uma dúvida na cabeça e uma pergunta bem incômoda, né? Senhores políticos, os senhores já não ficam mais nem corados, nem com uma pontinha de vergonha? E os senhores eleitores que prometem seus votos em troca de promessas de atendimento, enfim, os senhores também não ficam nem um pouco envergonhados? Que moral os senhores têm para reclamar da corrupção na política se aceitam entrar no jogo do toma lá da cá e das trocas de favores? Bom, claro que você pode alegar que não teve escolha, né? Especialmente nos casos de saúde ou das empresas que não conseguem fechar contrato com o poder público sem molhar a mão de um ou mais intermediários. Mas será que já não passou na hora de enterrar esse tipo de prática? Porque em termos de moralidade na política, pelo visto, né, tivemos pouca ou nenhuma melhora e continuamos na UTI. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é burro. O corpo ainda é burro. Assim. reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia, o pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pulco. Ainda pulsa. Ainda é pulco. Assim. Pulso. Pulso. Pulso. Música dos Titãs com vocais de Arnaldo Antunes, O Pulso. E será que o pulso da credibilidade de nossos representantes políticos ainda pulsa? Ou será que teremos que usar nossa influência para fazer o grande favor de passá-los na frente, né? Palhaçada isso. Temos que combater esse tipo de situação com o voto, voto consciente a cada eleição e neste ano, casualmente, né, 2016, ano de eleições municipais. Mas os absurdos da semana, claro, não param por aí. Vamos agora ao comentário semanal de Jorge Pegoraro. Fala, Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme! A população de Foz do Iguaçu, principalmente sua comunidade acadêmica, ficou estarrecida com a covarde agressão ocorrida no centro de Foz do Iguaçu no último sábado, dia 14, ao haitiano Gueto Mondesir, acadêmico do curso de Administração e Políticas Públicas da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. O ato considerado crime provocou a indignação de estudantes locais, de outros estados e de países da América Latina. Como falou à imprensa um outro estudante haitiano: "Eu estou aqui não só porque eu preciso do Brasil, mas porque o Brasil também precisa de mim. Nós temos muito o que contribuir." A UNILA, através de nota oficial, repudiou o ato de violência ocorrido contra o estudante e manifestou seu repúdio a quaisquer ações de violência, informando que está apoiando o acadêmico com acompanhamento médico, psicológico e de assistência social. Precisamos combater todo tipo de discriminação, racismo, xenofobia e lutarmos por uma sociedade que respeite mais o cidadão. Foz do Iguaçu é uma cidade que se orgulha de receber turistas de diversos países, moradores de outras etnias e culturas. Portanto, não merece um ato covarde como este noticiado até pela imprensa internacional. Precisamos, sim, de notícias positivas. Pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pegoraro, todos os sábados aqui nas ondas do Front Transamérica. E sempre lembrando, né, que você pode comentar não apenas este, mas todos os assuntos abordados aqui no programa, né, interagindo conosco pelo WhatsApp ou nas redes sociais. No WhatsApp, o contato aqui da sua rádio é o 45882828228. No Facebook, fanpage Transamérica Foz. No Twitter e no Instagram, perfil arroba Transamérica Foz. Já no bom e velho telefone fixo, né? O número aqui da Transamérica Foz é o 3028-2828. Se você quer ouvir a voz sempre alegre e cativante da Luciana, né? Ou bater um papinho aí com Antônio Carlos, mais conhecido como Pai Tonhão, liga aí, 3028-2828, Front Transamérica até meio-dia. E vamos fazer o seguinte agora, já que o Pegoraro falou aí no comentário, né, do caso do estudante haitiano, né, agredido aqui em Foz, que barbaridade isso aí. Vamos tocar música haitiana, porque nós temos aqui, acredite ou não, nós temos música do Haiti salva aqui no nosso banco de dados. E você que joga FIFA certamente conhece, hein, sucesso internacional de Wyclef Jean do ano de 2007, a música MVP Compa, tocando a partir de agora aqui no Front Transamérica. Meu Wyclef, gade Elizabeth fâché. Elizabeth pas fâché, non. Li dit c'est pas où que li vle. C'est nèg tête que l'aptan. Li dit c'est bad boy yo l'aptan. Brup! Li remè dreadlocks yo. Pour li capable danser. Li remè j'en nou mixé. Pour pas tirer, tirer, tirer. Non mixé la avec on tire, reggae, reggae, reggae. Après ça, non mette hip hop sous li. gege, gaga, gege, gogo. Chaque ou vendredi, papa te kon travay nan yon factory. Hande moun ouvre l'autre joué New York, New York, New York, New York City, City. Mou pa tire, tire, tire. Non mixe la vek on tire, reggae, reggae, reggae. Apre sa non mette hip hop sou li. Leve men nou si non represente mou Haiti. Encore, encore. Mou pa tire, tire, tire. Non mixe la vek on tire, Thiago. Gaga, gege, gaga, gege, gogo. Non pas peur, c'est danser, non vite danser. Belle fille, non vite caresser. S'il vous plaît, avancez. C'est fêté, non vite fêté. Ou pas parler créole, ou parler anglais. Yo dog, I'm gonna tell you like this. Get out of my face, or I'm gonna bust your ass. You heard? Bali, pull over. MVP Compa. Música do Haiti aqui nas ondas do Front Transamérica, o Wyclef Jean com MVP Compa, música que fez parte da trilha sonora do jogo FIFA 07 e é um dos grandes hits aí da carreira desse artista, né, que já quis até mesmo candidatar-se à presidência do Haiti. Homenagem aqui da Transamérica Foz aos estudantes haitianos da UNILA após o bárbaro caso de agressão e xenofobia, né, registrado no fim de semana passado aqui na cidade. E por falar em palhaçada... Senhoras e senhores, respeitável público, o espetáculo mais infame da Terra vai começar! Circo Político Transamérica numa tenda afundando na lama perto de você. E nós prometemos, né? Promessa de político, será? O espetáculo de hoje vai ser diferente, diferenciado, e aí vai de você acreditar, né? Porque no picadeiro está chegando ele, o político assistencialista. Vaias para o político assistencialista, e qual é a mágica que você, político assistencialista, vai fazer no dia de hoje? Vamos ver, ele está com uma cartola, vamos ver o que ele vai tirar de dentro dessa cartola, né? Vamos lá, o que está acontecendo? Precisa de um eleitor voluntário. Sobe lá, cidadão, você mesmo, aí da primeira fila. Vai lá, ok. Vamos lá. Político assistencialista, vamos ver o que é que tem dentro da sua cartola. Olha só, uma cesta básica comprada pelo dobro do preço com dinheiro público. Muito bom, político assistencialista, muito bom mesmo. Que eleitor que não quer uma cesta básica, né? Muito bom. Vamos ver agora o que o político assistencialista vai tirar da cartola. Atenção, está pesado. Com certeza não é uma dentadura nem uma cadeira de rodas, né? Pelo volume, vamos ver ali o que será. Uma tampa de bueiro, muito bem. Nada como uma indicaçãozinha de obra ou de reparo no bairro em troca do voto do amigo eleitor, né? Muito bem, político assistencialista. O que foi, pessoal? Vocês não estão gostando? Vamos lá, calma que aí vem o gran finale. Político assistencialista, o que é este bloquinho que você acaba de tirar da cartola? Um bloquinho de encaminhamento para consultas e cirurgias? Sem precisar ficar na fila? Maravilha, hein? Maravilha! É, mas parece que o pessoal não está gostando não, político assistencialista. Será que você não quer trocar vaias por aplausos, oferecendo ao respeitável público cargos comissionados ou empregos nas empresas que ganharem as licitações? Não quer não, é? Trocar cargos só por voto? Respeitável público, este foi o político assistencialista sambando na nossa cara no picadeiro do Circo Político, o espetáculo mais infame da Terra em uma tenda afundando no barro perto de você. História com a sua comunhão. Veja a história com a sua comunhão. Veja a minha história com a sua comunhão. Transamérica. Hop! Transamérica! Historinha para brasileirinho dormir. Ô pai, ô pai! Oi, filho, quer que o papai conte uma história pra você dormir? Credo, pai, que voz mais estranha! É que eu tô gripado, filho, e pelo visto você também, né? Seu nariz aí parece que tá meio entupido, né? Tá sim, pai, mas eu não quero ir lá no postinho não, pai! E por que não, filho? Lá nunca tem médico, pai! A mamãe tem que ficar pedindo pra vereador pra conseguir uma consulta, pai! Como é que é? Sua mãe anda pedindo favor pra vereador? Anda sim, pai! Quando o vereador indica, ó, é louco de bom! A consulta sai rapidinho. Eu vou ter um papo com a sua mãe sobre isso. Muito obrigado por me informar, filho. Mais alguma coisa que o papai aqui seja o último a saber? É, o tio vereador falou que vai arrumar um emprego pra mamãe, papai. Emprego? Mas que tipo de emprego? Um cargo comissionado, algo assim? Não, pai, parece que é uma empresa terceirizada que ganhou uma licitação. Ela só vai ter que devolver metade do salário, pai, não é legal? Legal? Completamente ilegal, meu filho. Que país é esse que nós estamos vivendo? Olha, eu vou ter que conversar muito, mas muito seriamente com a sua mãe. Hoje não vai ter historinha, ok? Dorme aí, moleque, dorme aí. Poxa, pai, só uma historinha, vai, só uma historinha. Nada de história hoje. Onde já se viu, rapaz? Favorzinho de vereador. A gente paga esses caras pra quê? É pra isso? Depois dessa ventania, o temporal fez da nossa vida um mundo desigual. Qual é a tua, o teu segredo? Me diz como eu vou decifrar. E a verdade é absurda no plural, mas pra mim honestamente isso é normal. Na minha onda, teu oceano me ensina como navegar. Eu amo mais você do que eu amo mais você do que eu. À tardinha as coisas mudam sem parar, e a gente fala muito por falar, mas de repente a gente sente que tudo sobrou no olhar. Penso infinitamente sem parar, a verdade é transparente no mirar. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Momento blá blá blá do programa, momento oficial, ok? Quadro Engana que a gente gosta, com a trilha mais significativa do planeta. É muita poesia, não acha? E na semana que foi marcada por declarações fortes de membros do governo provisório de Michel Temer, desditas pelos próprios autores após muita polêmica, né? Um conselho mais do que sábio foi repassado pelo próprio presidente em exercício a seus integrantes ali do primeiro escalão. Conselho simples: controlem a boca, silêncio. Parece piada, mas infelizmente não é. E foi só o deputado Fernando Jacobo, com o título de eleitor aqui em Foz, comandar os trabalhos na Câmara dos Deputados como segundo vice-presidente, que a imprensa nacional resgatou notícias publicadas anos atrás por meios de comunicação de Cascavel, apontando que o agora deputado federal ganhou, no espaço de poucas semanas, 12 vezes na loteria. No primeiro momento, Jacobo disse que ganhou porque apostava em bolões, né? Mas depois enviou nota apontando que foi apenas uma vez que ele ganhou. Eu particularmente acho isso super normal, tá? Porque eu próprio já ganhei na loteria 2 vezes no mesmo dia. É, não acredita? Bom, foi na Loto Fácil, tá? Eu ganhei 2,50 em cada aposta, mas ganhei, né? Quase fiquei rico. E o depoimento do afastado Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados no processo que pede sua cassação por quebra de decoro parlamentar, hein? Esse depoimento, olha, ele voltou a afirmar que o processo não tem cabimento porque não mentiu, não tem nenhuma conta não declarada no exterior, mesmo após a Suíça ter enviado documentação que dá a entender o contrário, né? Enfim, eu juro a você que eu fiquei confuso, sério mesmo, porque em dados momentos parecia que era ele, Eduardo Cunha, que estava comandando a sessão. E a gente se pergunta que poder misterioso será que ele tem sobre os colegas. É quase uma aura mística, uma aura misteriosa, né? Ô, Glória! Mas o que eu gosto mesmo é quando um ocupante de cargo público, após ser denunciado por práticas que nós sabemos que, infelizmente, são comuns nas diferentes esferas, ele aparece na televisão com a maior cara de bom moço, dizendo que não sei nada sobre isso, nunca ouvi falar. Enfim, imagina, né? Nós é que somos maldosos e ficamos escutando coisa, né? E é por essas e outras que esse quadro se chama Engana que a gente gosta. E vamos agora a um brevíssimo intervalo aqui na programação do Front Transamérica, não sem antes recordar que hoje, né, como sempre, todas as vezes neste programa, tem mais uma edição do quadro do 7 a 1 da semana, que são 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. É um 7 a 1 diferente todo dia, um 7 a 1 que não acaba nunca, impressionante, impressionante mesmo. Daqui a pouco também tem bate-papo com a mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Uma rápida pausa, programa Fronte até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.